toda, mulher grávida, mando flores. Digo às nossas criolas que mantenham o seu sangue limpo e nos deem bebês fortes, saudáveis e bonitos. É um mundo criminal, nega. Bring the love to the streets, Santo António e Barrunch. Bring the love. Nem que vivas um segundo, deixa o teu neste mundo. Sede fecundos e tornai-vos muros. Por cada nigga cai onde nascer 10 ou mais. Cada dia tem o seu time, Deus sou uma nigga slide. Brothers, fim, estou morto na street como voo da butterfly. Street life voa fácil, magis ou imortais. Eu não sou e nunca quis ser mais do que ninguém. Eu vivo a minha vida, dia a dia, como sei. Eles não entendem o que nós dizemos, não cresceram, nós crescemos. Todos os dias a gente paga maçã que não comemos. É uma parva que engravida, calma rapariga. É o mundo que cai em cima, será menino ou menina. É bem-vindo se houver um pingo de amor que vos ligue. Como a dádiva divina, como o ciclo da vida. Por cada nigga cai onde nascer 10 ou mais. Quem vive a street life, nigga die, nigga die. Antes de morrer, Jesus Cristo perdoou um criminal. E ele foi para um lugar onde diz, descansa em paz. Tu estás pregado, nem movimento, nem trabalho. Sentado a ver na rua, a ver passar os autocarros. Não desistas do futuro hoje, amanhã será pior. Nunca deixes que eles digam que tu não tens valor. Nós somos tigres, tigres orientam-se como for. Não há lei nem promotor, meu juiz é o senhor. Todos meus irmãos andam cara levantada. Se eu foda as bocas falam, comem tudo, não dão nada. Quem não tem nada aposta tudo, talvez ganhe, talvez perca. Brothers, filhos da puta, só nos querem ver na merda. Mas em Lisboa, tigres vivem a vida louca. Mas em Lisboa, quem não abre o olho voa. Alguém rouba, alguém mata, alguém pai, alguém burla. À espera da fezada, com o tiro da rua, manada muda. Para quem vive rápido, a vida é curta. Um dia eles te apanham, parabéns, filhos da puta. Até esse dia chegar, o meu lugar é na rua. Com a minha voz, a minha tropa, a minha fé, a minha miúda. Eu sei que são muitos os que odeiam e os que amam o Halloween. Tudo o que desejas para mim, eu desejo o dobro para ti. Porque oldies não têm medo nem de chips, nem de inimigos. Não existe maior castigo do que envelhecer e morrer sozinho. Então eu penso em todas as coisas que eu lhe fiz. Hoje eu dava tudo para tê-lo ao pé de mim. Mas eu não controlo os demónios que moram na minha cabeça. Minha amante, minha princesa, minha alma siamesa. Só agora sei que mulheres como tu não têm preço. Criola, se eu pudesse, eu dava-te o universo. Se não deu certo, não foi porque eu quis. Espero que encontres outro homem que ele te faça feliz. Boa. Por cada nigga cai onde nascer 10 ou mais. Quem vive a street life, nigga die, nigga die. Antes de morrer, Jesus Cristo perdoou um criminal. Ele foi para um lugar onde diz, descanse em paz. Por cada nigga cai onde nascer 10 ou mais. Quem vive a street life, nigga die, nigga die. Antes de morrer, Jesus Cristo perdoou um criminal. Ele foi para um lugar onde diz, descanse em paz. Ele foi para um lugar onde diz, descanse em paz. Ele foi para um lugar onde diz, descanse em paz. Ele foi para um lugar onde diz, descanse em paz. Rest in peace, Johnny G. Ndenge Pula, Natural, Putpi, Pantai, Parai, Sulai, Snora, Magno, Né, meus rapazes, you know, meus rapazes, nigga, meus rapazes.